CD especial de Natal Acorrentados e No Turismo. Se um é bom, dois é demais. Over again, without end. I feel the shower, I hear the last words over and over again. CD especial de Natal Acorrentados e No Turismo. Se um é bom, dois é demais. There's been no tragic. I hear you laughing over and over again. Without him, I see you walking. I hear you talking. I feel the loving over and over again. Without him. Acorrentados, junto com a empresa No Turismo, deseja a todos vocês, ouvintes, que gostam do nosso trabalho, um feliz 2017. Obrigado, meu Deus! Oh, Essa é mais uma produção DJ Bodinho, do Estúdio Apache. Estúdio Apache. Estúdio Apache. Estúdio Apache. É do Amapá, é do Brasil. Can I stay without a touch?

I'll make myself believe it. This night will never go. De Natal Acorrentados e No Turismo. Se um é bom, dois é demais. Acorrentados! Chegou o que todos esperavam! Atendendo ao público ouvinte! CD especial de Natal! CD especial de Natal Acorrentados e No Turismo! CD especial de Natal Acorrentados e No Turismo! Se um é bom, dois é demais. We'll be right back. Waiting for you and me, living. Living, living, young, video, living.